Maestro DJ Cássio, faça o calor aumentar. Vamos fazer o calor aumentar, meu maestro! Vai liberar! Vai começar! Vamos juntos, Marcelo! Chegamos aqui, Bigola! Diz! Toma! Eles são foda. Não tem pra botar não, garoto. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo rangandandandam. E aí, meu parceiro Tássio Zica? Esquerdo, obrigado, Sueli, valeu. E aí, DJ Holanda? Eu sei o que tu quer. E aí, Netinho? Vou puxar o seu cabelo, te dar gastatão na bunda. Toma nitavina. O bagulho doido geral, garoto. Marcelo, estamos sabendo que hoje o repá foi domingão de repá, na verdade. A galera não tá muito satisfeita com esse resultado de hoje, não. E o que nos resta é fazer uma festa totalmente misturada, uma festa sem brigas, uma festa boa pra que a galera goste. Torcida do Remo, do Remo como a torcida do Paysandu saiam satisfeitos hoje com a nossa festa de hoje aqui no Piauzinho, Murilo. Portanto, vamos chamar as duas torcidas do mesmo jeito. Toma aí. Eu chamo a do Paysandu e tu chama a torcida do Remo. Só quem é do Paysandu faz barulho bem forte aí. E quem é do Papão, joga lá pra cima. Quem é do Papão, joga lá pra cima. Joga, joga, joga. É bicolor. E é bicolor. E é bicolor. E aí DJ Marcelo incomparável. Na moral, quem é que torce pro clube do Remo? Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver aí. A torcida do clube do Remo, bota a mãozinha pra cima pra mim aí, ó. Remo! Balança que bancada não para de agitar. E doida tudo, macho, vai sacudindo! Money bebendo, bebendo e fumando. Vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai bebendo, vai fumando, vai bebendo. Toma, toma aí, toma, toma aí, toma, toma aí. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é pura. Aí, vira a caixa forte. Eu levo a prostituta. Ai, que gata. Ai, que pura. Quem é que tem amigo viado aí? Aponta pra ele também. Aponta pro teu amigo viado aí! Meu parceiro Sabão, meu parceiro Neto, Gil do Croco. E aí, meu parceiro Maia? Esse aí não vale, esse daí a gente já conhece. Como é que tá, garoto? Vale, meu parceiro DJ Jango. Estamos fechados, garoto. É meu brother, garoto. Que tá afim do baseado, que tá afim do baseado, aponta aí. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Amiga Rani, Rani Belê, está aqui com a gente, mano. Rani, obrigado pelo carinho. O baseado tá aqui. E aí, gordinho, da União do Bengola, tamo fechado, os moleques do Bengola. O baseado tá aqui. E aí, negão, Sansão tá ali comigo também, Marcelo. Desde o tempo do Nirvana Light, esse moleque é meu brother, maninho. Não arreda o pé de jeito nenhum quando o maestro tá tocando, garoto. E ele gosta desse jeito aí. Aí, aí, aí. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado. A bumbuzeira mais top do Bengola tá aqui comigo já também. O baseado tá aqui, o baseado tá com, o baseado tá com ele, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Traz o baseado agora, garoto! Mas ela quer o seu. Ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Pra deixar um assalto pico, pra deixar um assalto foco. Tá valioso que ouro, tá valioso que tá nossa tropa. Tá um 5-7 de xoxota. Tá nossa tropa. Tá um 5-7 de xoxota. Tá nossa tropa. É o 5-7 de xoxota, nossa tropa. É o 5-7 de xoxota. projeto de chachada da sua tropa. É o seu projeto de chachada da sua tropa. É o seu projeto de chachada. E a chachada vem assim, chachada vem assim. Chachada vem na manha, chachada vem na manha. Chachada vem na manha, vem na manha, vem na manha, vem na manha. Chama, chama, chama, chama. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida. Vem essa bandida, bandida, bandida. Vem essa bandida, vem essa bandida, vem essa bandida, vem essa bandida. Chama a bandida, chama ela pra cá, garoto. E aí, meu parceiro Neto, meu parceiro Cleitinho, dá-lhe aquela velha sampleada aí, meu maestro! Deixa pra mais tarde, tem gente que vai sair aqui e vai querer churrasco, mano. Olha como é que vem o Holanda dali, moleque. Tá muito golosa ela. Chama essa bandida, chama essa bandida, chama essa bandida, chama, chama ela, vai, vai, vai, vai, vai. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Ei, novinha danada! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu saía com o Cássio e ainda pegava teus amigos. Já pegava teus amigos, já pegava teus amigos. Já pegava teus amigos, já pegava teus amigos. Meu parceiro de Nelson tá ali comigo. Já pegava teus amigos. Valeu, maninho. Teus amigos. Já pegava. O Giovanni também tá fechado comigo, garoto. Teus amigos. Alô, Belly. Alô, Santana Playmore. E aí, Drica? Turma, turma, turma. Eu saía com o Cássio e ainda pegava teus amigos. Vai, amiga Andressa! Endoidando o cabeção, tamo fechadão! E pegava os teus amigos. Ainda pegava os teus amigos. E aí, meu parceiro Charles, vamos juntos! As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Estão na fita. Pega, pega, pega. DJ Lohan que tá tocando. Tem umas que estão na fita, tem umas que estão dando a sabotada, né? E tem os cornos. Os cornos que são dessas aqui, ó. Doente de amor, não põe remédio na vida noturna. Cadê o tio do fogo, rapaz? Mamãe, eu quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. Chama o Marlon, que essa lobina gosta. Chama o Marlon, que essa lobina gosta. Chama o Marlon, chama. Eu que sabotei o copo dessa piranha. O copo dessa piranha. E aí, meu parceiro, tá seu zinga? É que me rachixe. Tá todo mundo. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Obrigado, meu parceiro Charles, dos fanáticos do Bengala, está aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Essa galera que tem muita moral do moleque doido e do maestro, meus moleques do Bengala também. E tá todo mundo doidando, maestro. E doidinho não para não, e doidinho não para não, e doidinho não para não, meu parceiro. sei. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei a 17 e invadimos de penetra. Muita, muita, muita. Chegamos, DJ Marcelo. Cheguei, oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto. Nem sabia que era gente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira aqui. Tomou só tapa na cara e saiu coreira aqui. Tomou só tapa na cara e saiu coreira aqui. E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa. O mais legal de tudo ainda arrastei uma pra casa. O mais legal de tudo ainda arrastei uma pra casa. Dessa piranha, eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala doce, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pra deixar ela doidona, a gente bota 10. A gente não pode esquecer desse brother aqui. Empresário Clenderson tá aqui do meu lado esquerdo, tá fechado com o maestro. Não alivia, não, maninho. Esse não larga de jeito nenhum, garoto. E outro, e outro. Conveniência Alan Soares, sempre fechado. Fechado com o DJ Cássio e fechado com o Malek. O homem que não deixa a gente por nada, não abandona de forma alguma. Esse moleque tem que tirar o chapéu pra ele. Meu parceiro Alan Soares, sempre que pode, ele está dando a força, tanto pro Maestro quanto pro Marcelo. Obrigado pelo carinho, meu parceiro Alan Soares. Tamo junto, tamo fechado, viu? Alô, minha equipe Rachixe, obrigado pelo carinho. E bora curtir de montão, maninho! Quando te vi, o amor nasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte, forte. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor, louco amor. Sentir quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, passando falando, tá ali no fundo. O homem das noites, agora o homem dos cacuetes, tá ali. Obrigado, mano. Porque se for. Eles dão valor quando a gente toca isso aqui, maestro. Isso, Marcelo. Isso, maestro. Isso, Thiago. Puma. Coisas da vida. E coisas da vida. A minha ex quer virar a minha. Eles dão valor. Eles dão valor. Mas toca uma dessas daqui pra te ver. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Olhar cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. O quê? Eu descobri por te amar. Descobri. Eu errei em te amar. Diz por quê? Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que que não tá triste. Fala, Miriam. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Cássio, que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Cássio, que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É rock doido, doido, doido, doido. Rock doido, doido. É rock doido. Doido, doido, doido, doido, doido. Breno da Status tá comigo. O homem que patrocina o DJ Nena também tá ali. Vamos juntos, maninho. É rock doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Cássio, que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Bel. Parou tudo. Esquentando tudo. Esquentando tudo. Vamos nessa, meu maestro. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Tá, seu Zica, já chegou junto. Às vezes ela. Obrigado, meu mano. Me mandou embora de. Já começou o bagulho doido, maninho. Daquele jeito. Voltei pras putas. A Carol senta a caixota e a Jojo. Tá, cocajou. Olha, deixa ela te pegar. Tá solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morar na rua só pra ela ficar ciente. Voltei pras putas. Quem voltou? Quem tá solteiro, joga lá pra cima aí. Joga lá pra cima. Quem tá solteiro? E os casados ficam em casa. Por quê? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Toma aí, maninho. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Chama no probleminha que nós resolve gatinha. DJ Bruno TK que vai comandar a festinha. DJ Bruno TK que vai comandar. Henrique de Ferraz comprou uma moto. O empresário vai no sal. Nós pega uma bebeca. No grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. Ei. O Henrique passou bolado com duas tchucas na garupa. O tio Henrique passou bolado com duas tchucas na garupa. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra nota tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra nota tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra nota tua bunda. Chamou no grau, tá aqui do meu lado, obrigado, baile maninho. Minha meiota, valeu pela presença, tamo fechado, garoto. Baile com a minha meiota, o homem que detonou, fez acontecer. Pedindo, lá no aniversário do meu parceiro Ezequiel Rodrigues. Pedindo, buzubina, garupa. Linda, sai louco. Vem, louca, chama a tua amiga louca. Pra participar com a gente do Penaceiro, chama tua amiga louca. Helicóptero, mano! Já! faço uma trompa. E ela me chamou e falou que gostou, quer. Eu falei, calma, amor, espera, por favor. Deixa eu respirar um pouco. Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Bolo com chefe me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamando de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Bolo com chefe me chamou de amor. E ela sentou. Daqui a managem tá todo mundo junto comigo. Obrigado, Minha 17. Todo mundo fechado, mano. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que o maestro gosta. Senta, senta, senta, senta, senta. Tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Senta, senta, senta. Gostosa. Sento, sento. Evoluiu. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin, o Cres. No tabuzão que te faz mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin, o Cres. No tabuzão que te faz mexer. Seja no Linza, no PPG, já pode começar a descer. Já pode começar a descer. Já pode começar a descer. Faça em mim sensualizando. Eu dou aquela saladinha. A veridosa vem jogando. Cadê meu parceiro Tubarão, hein? Faça em mim sensualizando. E aí, Tubarão? Fim de semana tá de lei, mano. Que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm. Trabalho de comunidade. Já avisei pro Kevin Cres. Pra soltar couro de verdade. Que se for a minha ex, hoje tem baile da gaiola. Arrasta pepeca no chão. Se envolve, não! Se envolveu com os crias certo. E a sua catucadão. Se envolveu com os crias certo. E a sua catucadão. Se envolveu com os crias certo. Tu só quer o Brunão. Tu só quer o Brunão. Tu só quer o Brunão. Eu tô ligado que tu quer o cara. A minha cresceu. E hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite. Hoje em dia é só leite no dente. A novinha cresceu. E hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite. Hoje em dia é só leite. Chama! E hoje ela vai me mamar. E hoje ela vai me mamar. Me mamar. E hoje ela vai me mamar. Me mamar. Hoje ela vai me mamar. A novinha cresceu. E hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite. Hoje em dia é só leite no dente. A novinha cresceu. E hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite. Hoje em dia é só leite no dente. E hoje ela vai me mamar. Valeu, parceiro Paulinho. Tá junto comigo ali. Tá desde cedo da conveniência com o maestro. Valeu. Hoje ela vai me mamar. Que não tem dessa não, mano. Tum, tum, a novinha cresceu. E hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite. Hoje em dia só leite no dente. A novinha cresceu. E hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite. Mordindo na união também. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa. Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem sobe fumaça. É só os de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo. Fala, Tassio Zica, cadê você, mano? Assistir da visão que eu tenho. Te pego de jeito. Pega ela de jeito. Fico apaixonado. Só não pode apaixonar. Safadinha, mãe. Por quê? Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa, lá vai, tu gosta. Fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto. Eita, que o maestro não alivia não. Tu ritmo usado pra doque, sempre trajado. Ricardinho tem no bolso os malotes. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Luzinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama aí! Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fugir. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fugir. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bebê, ai saudade de sentar pra você. A tua tua me faz enlouquecer. Você metendo me deixa com prazer. Fala pra nós, filha, como é que é? Tipo assim, pega a visão, me fez gozar direitinho. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Sai do chão que começou, sai do chão que começou. Primeira bet, vai pra bet. Segunda bet, vai pra bet. Terceira bet. E terceira bet. Gino Bigão mata ali comigo também, valeu mano. Vamos juntos, meu brother. Vamos juntos, meu brother. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco. Boto o colchão no chão e te taco, taco, taco, taco o saco. Taco, taco, taco, taco o saco. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito, remexo. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. É no baile da gaiola, eu vou te machucando. É lá no chapadão, eu vou te machucando. Baile da Nova Holanda, eu vou te machucando. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. O bagulho esquentou, maninho. Down, down. De evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Vai mexendo essa bundinha, vai mexendo essa bundinha, vai mexendo essa bundinha, mexendo a bundinha, mexendo a bundinha que o maestro já chegou. Mexendo a bundinha novinha que o maestro chegou. O maestro chegou, o maestro chegou. Aumenta o som, maestro, aumenta o som. Mano. E aí, meu irmão, tem Ezequiel Rodrigues. Tamo fechado. Tá de parabéns também pra grande festa que você promoveu do seu aniversário. A gente tá aqui pra comprovar isso, maninho. Gente, Sassá Moral do Passat Moral, como sempre, dando aquele show com meu brother Jeguinho. E não tem nem mais palavras. Um grande show, um grande espetáculo. Tá de parabéns, tá de parabéns, tá de parabéns. Valeu, meu parceiro, esse aqui é Rodrigues. Tamo fechado, mano. Toma. No começo eu entendia, era sacana, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo. Os nossos patentes do brega também. Vem, patente. Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu te amo. Que é, que é? E é um vacio mesmo. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. E é um vacio meira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É um vacio meira atrás da outra. Esquece tudo. Se me esquece e some. Se te vê de longe, viro a cara, finjo que não. Vai não! Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. Porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. Com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Banda 007. Não fale mais do meu nome. Não me telefone, por favor. Gente, lembrando que Véspera do Círio tá chegando aí. O lançamento do novo Raizon. A lenda chegando no Bengola, meu irmão. Não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Ao lado da lenda, a nossa serpente marajoara do meu parceiro Ezequiel Rodrigues. Melhor não me procurar. Todo mundo convidado. Véspera de Círio. Lá no Pá. Eu tô falando mal de você. O Jéssica. Que você nunca soube fazer. Paraíso tropical. Sem mil com quem quiser eu amo. Onde tudo começou. Se ela bater o dedo eu volto. Onde tem aquela foto lendária. E você e eu. Do meu parceiro DJ Nelson. Fazer, sem mil com quem quiser eu amo. Mandando de costa pro público ainda, mano. Eu volto. Eu tô falando mal de você. Eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos. Pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginou? Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida. Com a primeira dama. Com a primeira dama. Com a primeira dama. Num jardim de amor. Pra gente cuidar. Vem, neném. Só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Vem, neném.

nem sei quem sou. Jeez. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Vem, amor! Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Você é um homem casado. Por você não sou. Pois é, pô. Pois deixei tudo pra trás.

que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. Por que, empresário? A esperar uma canção. No toca-fita, fita, feito um jogo. Fala demais, feito um jogo. Passa num segundo, o tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. O carro quase louco estou. Os potentes do Brecht. Todo mundo junto com a gente ali, valeu! Uma canção, toca a vida, vida, feito um jogo. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar. Fala, Gordinho da União! Meu amor, bora juntos, garoto! E me deixou tão triste. Não consigo mais viver. Não quero nem saber. JK, ao ladinho do Palato Obrigatório, aí obrigado, meu parceiro branco. Toma, garoto! Meu amor, volte, por favor. Fala, empresário! Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte, por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. A saudade que eu sinto é grande. Eu não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você. Quero ver dançar, cadê? Quero ver dançar. Cadê? Quero ver dançar, cadê? Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Tá precisando. Ele precisa de carinho. Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. O meu coração eu dei todo a você. Ele não quer ficar sozinho. Tudo no seu horário. Você vem dizer que é o fim. Segurança aí, rapidão. Pensei que você fosse assim. Nessa história só quem sofre é o coração. Não vai embora. Passa a visão pra eles aí, empresário, rapidão. E a solidão. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Oh,